Pedra sobre pedra, e sobe o muro pra subir na vida. Pérolas, diamantes em fila indiana, pra chegar na frente, seguindo avante. Estava tudo dito, mas não foi ouvido. Pensamento intocável, olhando o brilho hipnotizado, com brilho nos olhos, ganância em estado líquido. Eles seguem rumos, vida é curta. Sei que sou o que sou em grande parte pelo que passei. Mas calma, espírito sem calma, aceitando convites. Cada um busca paz onde bem entende, e surpreende quando a vida diz a cada beat. A alma faz contato na percepção da mente. Nem sempre foi como a gente imaginava. Antes não sabia o que precisava ser. Me dividindo, tive vários eus em cada etapa. Divisor de águas, perceber o pensamento amigo que te enganava. Hoje, uma outra, a mesma pessoa que pode rir à toa em leves passos, mesmo com o vento contrário, adaptando o barco, enfrentando tudo que não aceitava. Hey. Esse é o caminho das pedras, ter é necessário. Conquistar espaço, deixar meus passos. Mas quem só pensa em ter, comete o ato falho. Difícil é ter dinheiro sem perder o sentimento. É quente, pra onde foi o amor? Onde o dinheiro é quem me diz sobre quem eu sou. Chapa esquentando, ostentação, querendo tudo na vida, quem nunca teve nada. Ambição em estado bruto, ele quer abraçar o mundo, mas não se abraça. Segue adiante, escrevendo minha própria história, eu me parcelava. Foi o tempo de sonhador. A prática é o real sabor. Sonhador por natureza, dou valor ao meu trabalho. Mas não quero iate nem fama, eu quero arte a cada estação. Ostentação em parte, poesia e som. Não é com ouro e nem quilate que eu tenho orgasmo. Família, simplicidade. Isso sim, vai, sem tempo pra perder tempo, aí. Aparência é a ilusão do entendimento, entende? A virtude coletiva é contagiante. Realidade depravada, depravando a gente. Para resgatar, saldo é pago com juros, com tudo que se foi e tudo que ficou. O problema é que todos viram tolos contra tolos nessa selva e se atacam pra querer ganhar. Diamante e lama, minha riqueza é meu tesouro. Vem da alma e ela ama, é poder cantar. Hey.